Ele começou como um grito de socorro para os excluídos, poderia ser gravado em qualquer lugar, e o que mais ajudou é o fato de poder ser cantado por qualquer um. Por que não tem que ter uma voz incrível para cantar funk? Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, pessoas! Eu só quero ser feliz. Aqui é Bruno DS. E se quiser falar de amor, fale com o Zezinho. Aqui é José Augusto. Diretamente do Rio, Paulo Costa. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia. Então, pessoal, bora lá. Primeiro episódio especial sobre música. Agora no Papo de Calçada, nós vamos fazer todo final de mês, vai ter um episódio sobre música. Para iniciar, nós vamos fazer sobre os gêneros musicais. Primeiro hoje é funk, depois vai ter rock, sertanejo, vai ter de tudo. Quando a gente acabar esses principais gêneros, a gente vai começar a falar sobre os cantores, os artistas, as bandas. Então, para começar, nós escolhemos já o funk, né, que é a nova música brasileira, vamos dizer assim. Para introduzir, né, esse assunto, eu vou fazer a pergunta: o que que define funk carioca? É que no Rio tem mulata e futebol, cerveja, chope gelado, muita praia e muito sol. É, tem muito samba, fla-flu no Maracanã, mas também tem muito funk rolando até de manhã. Vamos juntar o mulão e botar o pé no baile, DJ! E, a peço paz para agitar, eu agora vou falar o que você quer escutar. E se liga que eu quero ver o endereço dos bailes, eu vou falar pra você. Então, antes das pessoas virem nos comentários e falar tipo assim: ai, não sabe o que é funk? Ai, o que esse cara tá fazendo no podcast? Tipo assim, eu não tenho nenhum estudo aprofundado sobre o que seria o funk, eu só gosto de falar merda. Mas, no caso, tipo assim, se você for pegar o funk, tipo, ele nasceu de uma, meio que uma vertente que foi importada pro Brasil, que era do rap americano, só que com batidas mais aceleradas. Batidas eletrônicas propriamente, sabe? Então o funk, ele vem muito da música eletrônica e ele vem muito daquele negócio de você samplear, sabe? De você pegar músicas como exemplo e construir novas batidas em cima dela. Daí a gente pode entrar em vários tipos diferentes de funk. Como, por exemplo, tem, sei lá, o funk melody, que é aquele funk que a gente lembra, acho que mais anos 90, anos 2000, coisa assim, que é mais aquela batidinha aguda e acelerada, sabe? Quando isso foi tomado pelas comunidades do Rio de Janeiro, primeiramente, foi criando mais um som cru, sabe? Um som meio que você ouve mais, o som mais grave e com mais cortes violentos na música. Que reflete mais essa parte de, é algo que é feito em casa, tá ligado? É que é o seguinte, esse negócio, como ele falou agora de feito em casa, eu não sei se o Guilherme vai colocar isso lá na postagem. Guilherme indicou pra gente um documentário, na minha opinião, muito bom, contando a história do funk pelo olhar de quem fez o funk carioca. Então tem lá no documentário o Malboro, o Rômulo Costa da Furacão 2000, o Catra, e o Catra, meu Deus, vocês vão ver no documentário, o Catra tá mais pra lá de Marrakech do que qualquer outra coisa. Aí tem presença de várias outras pessoas. E tem uma coisa que é legal, que aí eu recomendo, porque dá pra achar isso, que é uma frase curiosa e que eu me peguei fazendo isso hoje, né? Mas problema bate na porta. Que o Malboro cita que o funk carioca só se tornou famoso por causa de uma tese de mestrado do Hermano Viana, que é irmão do Herbert Viana. Ele estava fazendo um mestrado de antropologia dele e ele resolveu pesquisar o funk. E aí o Malboro fala uma frase que o Gilberto Velho, que era o orientador do Hermano Viana, diz pra ele, né? Porque o Hermano Viana deu uma, pegou emprestado, emprestou pro Malboro uma bateria eletrônica num dia que o Hermano foi acompanhar o Malboro num baile, e o Malboro criou diversas batidas. Depois que ele aprendeu a usar a bateria eletrônica, ele criou uma série de batidas. E o Gilberto Velho, que é um puta escritor, já falecido, ele disse pro Gilberto Velho: o que você acabou de fazer é dar o rifle na mão do indígena. Ou seja, você acabou de dar pro cara o instrumento que vai acabar com a civilização, né? Mas, na verdade, você acabou de dar pro cara um instrumento que vai mudar o curso da história. E se você tá pesquisando a história, você não pode mudar o curso dela. E o Malboro fez tudo, de acordo com a tese, como o Hermano diz, ele fez tudo correndo. Ele aprendeu a mexer na bateria e incrementou aquela batida que todo mundo conhece como Miami Bass, ou a chamada Volt Mix, numa ida de carro, de um baile para outro, saindo do Rio de Janeiro para São Gonçalo, que demora no máximo uma hora, coisa assim. Então, fazer de casa, fazendo improviso, é normal para esses caras. Eu fui comprar um fogão, mas me assustei com o preço e fiquei sem solução. Eu queria um fogão quando ia desistir. Um amigo me indicou a feira de Acari. Aí deixa eu só voltar um pouquinho na parada dos bailes funks, né? Do começo dos bailes funks. Até o Zé tava comentando aqui antes de começar, por que que chama funk, né? Sendo que esse ritmo, ele tem mais a ver com o rap, né? Com o hip hop, do que com o funk, com a música do lado do James Brown. É que quando, lá na década de 80, né? O funk já era consolidado, James Brown já era o monstro que era. Antes de começar a discoteca, o DJ tinha que tocar uma música pra galera agitar. Então ele tocava funk. E esse funk, ele foi crescendo ali, ele começou a ser mais popular até do que a música de discoteca. Então o DJ começou a tocar mais funk, né? Se tornou mesmo um baile de funk do que uma discoteca. Claro que tinha outros DJs que tocavam discoteca, mas assim, criou-se uma vertente ali de bailes com música funk, com soul, né? Com música negra americana, que até depois ficou mais assim, purista, né? Vamos dizer que tem um pessoal purista do funk, que são o pessoal do Charme, que o Charme, a galera, o DJ do baile Charme, ele até, o Malboro comenta sobre isso, que o Charme não sobreviveu mais do que o funk, como o funk, porque eles preferiam mais aquela música americana ainda, eles não aceitavam a brasileirização da música Charme, né, que é mais melody e tal. Então começou-se com esses bailes funk, esses bailes começaram lá no Canecão, na porta do Canecão, depois eles não puderam mais ficar ali, que é uma coisa que acontece até hoje. Eu tava vendo outros documentários sobre o fluxo, né, que acontece lá em São Paulo, até hoje é assim, ele não é aceito na rua, então tá ali, tem que ir para um lugar e para o outro, e dali eles começaram a ir para outros bairros, outras favelas, e começou a fazer bailes itinerantes, e daí até começou a galera da aparelhagem, que aí vem o Furacão 2000, a Cashbox, que é a galera que montava o som, né, montava a estrutura para se promover o baile. Só que o baile ainda não era cantado, não se existia o MC como tem no rap, né? E é engraçado também que essa origem do funk como música é a mesma origem, entre aspas, né, que o rap nos Estados Unidos, que antes no rap também tinha parada do DJ. O DJ que era a atração, só tocava a batida. O MC entrou depois só para apresentar o DJ. Como eu coloquei entre aspas aí esse mesmo início, porque é uma variação do mesmo ritmo, então não tem como você falar que começou de novo. Os primeiros funks lá dos anos 90, eles têm nome de rap, que é o rap do Silva, o rap da felicidade, o rap das armas, porque os caras faziam rap, não tinha essa diferenciação de funk e de rap. O funk ficou mais por causa do nome do baile funk, que era o lugar que eles se reuniam, mas a música ainda não era considerada funk. Eles entendiam que aquilo era um rap, né? Ainda era uma derivação do rap americano. E aí começou a explodir os MCs, né? Explodir não financeiramente, mas popularizar os MCs. Que aí que a gente tem lá até hoje, né? Os caras, o Cidinho e o Doca, que é muito citado até hoje, o Bob Rum, que tipo assim, são os gurus dos MCs, assim, né? São os primeiros MCs de funk. Mas eu penso que ele só tem essa importância porque, assim, muita gente que é preconceituosa com o funk sempre, por exemplo, cita, cara, a gente tá em 2018, acho que em 2012, eu fui num casamento de gente abastada, né, com dinheiro. O casamento foi no salão da Confeitaria Colombo, que é um lugar chiquérrimo aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E quem, tipo assim, tinha o DJ, né, da Música Mecânica, mas a banda, vamos dizer assim, quem fez a festa assim do casamento, foi o Bob Rum. O Bob Rum agora é cantor de casamento, só que ele canta funk. Ele canta esses rap de antigamente, que é o que todo mundo se identifica. Porque esses raps de antigamente, eles falam da situação do pobre, do negro, do favelado. Da situação, tinha aquela a crítica social, né? O rap do Silva é isso, né? O rap da felicidade, etc. Até o rap dos bailes, né? Que é do Claudinho Buchecha, ele dá que, porra, todo o roteiro do subúrbio carioca... Ah, o rap do Salgueiro. Isso, o rap do Salgueiro. É, onde você pode ir seguir todo esse roteiro que você vai só encontrar baile, pô, bom pra caramba, onde você vai se divertir. Então eu acho muito disso, que o funk carioca em si, né, ele tem essa associação com o rap, porque ele tem basicamente essa mesma origem, né, que é a música do excluído, do pobre excluído socialmente, até mesmo economicamente. Então, por isso que a maioria das pessoas preferem dizer que gostam mais do funk de antigamente do que do funk de hoje em dia, que a gente vai falar mais lá na frente, né? Que é da ostentação e da pornografia. E querendo ou não, por mais que você vê, você consegue ver completamente as origens, o dedo brasileiro nas obras nessas obras do funk melody, do próprio aí que você tava falando, tipo assim, de MC Bob Rum, entre outros, mas você via mais um produto que veio do rap americano, hip hop. Eu tava pesquisando aqui agora em 5 minutos, eu tinha lido um artigo, acho que há um tempo atrás, que é o Funk no Brasil cyber, né, da Cybercultura, que ele coloca outra origem pro termo funk, sabe, que ele, aqui, que, ó, eu vou até ler, qualquer coisa eu passo o artigo pra colocar no post, beleza? Isso daqui, o termo funk no americano, sabe, a origem do termo está fortemente associada ao sexo, tratava-se de uma gíria dos negros americanos para designar o odor do corpo durante as relações sexuais. Foi por volta de 1970 que a gíria funk perdeu seu significado pejorativo e passou a remeter seu sentido a algo como orgulho negro. Assim, tudo pode ser funk, uma roupa, um bairro da cidade, o jeito de andar e uma forma de tocar música que ficou conhecida como funk. Ou seja, tipo assim, é algo que veio da cultura negra, tipo assim, que primariamente era uma gíria extremamente sexual, que daí passou a significar algo mais de estilo, sabe? Passou a identificar mais uma tribo e depois a música. Tem uma coisa que o Zé falou no início. Eu não sei, né? Vamos dizer assim, é uma espécie de legado cultural que a gente sempre tem. Por exemplo, a gente estuda na escola, né, a Semana de Arte Moderna de 1922, e o Mário de Andrade propõe lá, né, esse movimento antropofágico, que é você engolir, né, mastigar toda a cultura do mundo e você regurgitar algo que é extremamente nacional. Então hoje, se você for aos Estados Unidos e for procurar funk, obviamente que não tem nada a ver com o que a gente tem aqui. É muito mais provável que você caia lá num hip hop, num rap da vida. Você vai cair num Run DMC, tá ligado? Exato. Esses DJs de anos 80, por aí. é do tipo, é, tem um cara que, pô, quando veio no Rock in Rio aqui, eu fiquei louco, porque era um cara que na minha infância, vocês devem lembrar de uma música chamada Chocho Mary Baby Pam. A gente falava Chocho Mary, né? Chocho Mary. E na verdade é It's Automatic, baby. E é o África Bambata. Então ali tem, pô, ali eu digo que aquilo ali é um heavy metal do cacete. Mas aquilo é funk. E no caso é o tal do Miami Bass. E o tal do MC Batata, né? Que fez lá da feira de Acari, ele pega um pedacinho, ele sampleia um pedacinho dessa música do It's Automatic, que era um puta sucesso nos bailes, e ele faz o rap do bêbado, né? Você vem na minha casa me chamando de safado e dizendo pra minha família que eu só ando embriagado. E aquilo ali, pô, é uma mudança muito, muito bacana. É um outro tipo de música e com uma outra base de uma outra música. Por isso que eu falei num outro programa aí, né? A questão do mashup, de você colaborar e de misturar as músicas e formar algo novo. Eu acho que na origem do funk você tem isso. Ué, tem esse exemplo recente agora do MC Fiote, que ele escuta um pedaço de uma música do Bach. E transforma no... Como é que é? Bumbum Tantan, não? Bumbum Tantan. É esse mesmo. Entende? É a flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Vai com o bumbum, vem com o bumbum. Com o bumbum. É a famosa flautinha. O cara pega uma música de 1723 e transforma numa música do século 21, sabe? Ele dá outra roupagem. Os preconceituosos dirão que ele acabou com a obra do Bach. Não, amigo, o Bach já tá morto. Se ele tiver que se revirar no túmulo, ele não vai nem poder sair de lá. Vai fazer o quê? Não, então, mas isso aí que eu acho muito maneiro, saca? É a transformação da arte ou do cotidiano, né? Da própria história em si, que esses caras aí, esses antropólogos estudam. Não, eu ia. Vocês estavam falando de arte aí, eu ia traçar uma relação entre o dadaísmo e o funk, cara. Os funkeiros são os dadaístas da música, tá ligado? Não, tipo assim, quem não conhece o dadaísmo? Dadaísmo é, tipo assim, um movimento meio que acho que pode se chamar de ultramoderno da arte, que fala que a arte não é nada, sabe? A arte pode ser qualquer coisa que você pegar e colocar no museu, isso vai virar arte desde o seu contexto. É, acho que o pessoal conhece mais dadaísmo pela obra do Duchamp, né? Que é a fonte que ele pegou um mictório, virou de ponta cabeça e falou, ah, isso daqui é arte. E isso foi aceito, sabe? Então, e o funk eu acho que ele tem muito disso, sabe? Ele tem muito de brincar com o que a gente conhece sobre música. É claro que eu posso estar fazendo, tipo assim, uma hiperanálise. Às vezes o cara que fez a música nem tá ligado nisso. Tipo assim, ele só tá se expressando. Mas sim, querendo ou não, você obtém um resultado que é muito parecido. Agora eu posso. Eu, pensando aqui enquanto eu falo, eu digo que o dadaísmo, ele foi um movimento que foi pensado. O funk não. O funk, ele teve o mesmo resultado, mas só que as origens dele são muito diferentes. Esse que é o ponto que eu ia falar. Porque, assim, o artista, o movimento, quando ele acontece, ninguém tá pensando nesse movimento. Não é só o funk, não. Igual tem aquela parada, né? Uma cultura gera outra cultura, que vai gerando outra cultura, né? O movimento hip gerou o movimento punk lá na frente, que gerou outra coisa, que gerou... Sabe? Uma coisa gera outra, a gente nunca tá sabendo. E o funk, eu estudando hoje, né, estudando, entre aspas, vendo algumas coisas, esses documentários e tudo, é, dentro do próprio funk, você pode traçar certos movimentos, Saca? Tipo assim, o Melody que aconteceu lá atrás com o Claudinho Buchecha virou uma outra parada ali uns 5, 10 anos depois. Saca? Ele chegou ali no, nos anos de 2008, mais ou menos, 2010. O próprio que vocês citaram aí, que o cara pega as músicas lá do bar e pega a flautinha e tal. Eu tava escutando agora o MC Coringa, a galera deve lembrar aí do tamborzão, né? O tamborzão tá rolando e as minas... Esse cara, ele tinha um violino, não sei se era sample ou se era do próprio beat, ou se era a base do beat, mas ele tinha um violino. Então assim, lá atrás o cara usou isso, essa parada se perdeu e agora eles estão recuperando isso, saca? E assim, é instintivamente, não é pensado, tipo, posso estar superestimando os caras, mas eu imagino que os caras não devia estar lá curtindo, pô, hoje vamos aqui escutar um MC Coringa, né? Pô, esse cara tocava muito, não sei o que. Tipo os caras do rock ouve Pink Floyd, entendeu? Não acredito nisso. Mas instintivamente, como é uma coisa que tá acontecendo aqui, ó, toda hora, os caras, pô, isso aqui é maneiro. Aí você ouvindo, né, os caras lá, depois, antropólogo que foi estudar isso, vai ver, pô, há uma linha de pensamento nesse movimento aqui, saca? Os caras vai ali e volta aqui, vai ali e volta aqui. E eu acho que isso também que define a cultura do funk. E tipo assim, a gente pegou o exemplo do MC Fiote, que o MC Fiote, ele foi lá pegar referência em Sebastian Bach, tá ligado? Não é algo que a gente vai ouvir todo dia. Mas o que mais tem é você pegar, sei lá, sampler com música do Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Sim, sim. Não, e eu acho o sampler uma puta de uma forma de fazer música. O sampler ainda tem muito preconceito de falar assim, ah, mas sampler não é música, sampler não é música. Cara, sampler é música, tá? Pra quem não acha que sampler é música, ouve Racionais MC. Racionais MC são os melhores samplers que eu já ouvi, pelo menos no Brasil, saca? Os caras sabem achar o sampler. Sim, sim, mas o Racionais, ele usa basicamente, as bases deles são de músicas de jazz e de blues, tá ligado? Que tinha. Agora, eu acho que tem uma diferença, porque se não me engano, acho que é o Ed Rock, não é? Quem fazia o que era o beatmaker dos Racionais. Não, era o KLJ e o Mano Brown, né? O KLJ que era o DJ. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado pra comparar, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa é você pegar o próprio exemplo do Racionais e de vários outros funkeiros que conseguem trabalhar bem a música e de pessoas que hoje em dia pegam exemplos só pra colocar um ritmo e não modificam eles em nada, sabe? Isso eu acho que seria só meio que um pastiche você fazer na música. Não, eu entendo. Eu só falei a questão do sample, entendeu? Ah, do sample ser uma forma de arte, uma forma de música. E aí eu citei os melhores caras, entendeu? Mas eu entendo que também no funk tem cara que ouve ali um trechinho e fala, não, isso aqui dá botar uma batida nisso aqui dá certo. Aí põe e dá certo, entendeu? Só que os caras só fazem uma música também. Tipo La Casa de Papel. Eu só queria falar que a gente tava falando tanto de sampler que eu queria pedir pro editor colocar o trechinho daquela música que é bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra e começa a tocar a Sweet Child O' Mine. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. Produções e mixagens, Marquinhos DJ. Oh, oh, oh, brabo, da MPC. Faz o sample de segura, guitarra. Eu acho, Zé, que você foi muito feliz, cara, quando você comparou o funk ao dadaísmo, porque eu penso que uma vez o Guilherme postou lá no nosso grupo do WhatsApp um cara explicando, né, o fenômeno do checkmate, né, da Anitta. E eu me lembro que eu coloquei lá no grupo que eu falei assim, cara, eu queria entender por que esses caras passam tanto tempo tentando explicar por que o funk faz sucesso, sabe? Será que alguém consegue explicar por que uma música faz sucesso? Isso é uma coisa impossível, não precisa ser de funk, sei lá, tipo, aquela música, que é uma música que eu gosto muito da, desse feminejo, né? Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz... Essa música é ótima. Gente, aquilo é... Isso é de um lirismo, sabe? O cara que não reconhece isso é um imbecil, cara. Porque, assim... Quem nunca passou por uma fossa, quem nunca esteve num bar bebendo, curtindo fossa, sabe? E o cara... Pô, e eu vou te falar, já aconteceu comigo, tá num bar, porra, desgraçado, ficava lá botando as músicas que só forçava a porra da minha fossa. Não tinha DVD, era Juque... Toda vez que tá na merda, quando só para pra escutar a fossa, é normal. Exato. Parece que tu presta mais atenção nisso. Porque todo o universo sabe que você tá na merda e só toca aquele tipo. Cara, as músicas passam a ter outro significado, tá ligado? Você realmente... Como é que você vai explicar um sucesso dessa música? Da mesma forma, não tem como você explicar o sucesso de um funk. É sempre uma questão de reducionismo, né? Porque, assim, é mais um produto. Como o rock é, como o rap é, como o samba é. É mais um produto. E aí os caras ficam tentando teorizar, e eu sempre vejo uma questão, eles teorizam para explicar pro preconceituoso, sabe qual é? Voltando à questão da tese do Hermano Viana, e ele escreveu isso no final dos anos 80, em 87, 88, na tese dele, quando ele anunciou na academia que ele iria, né, pesquisar o fenômeno funk, e ele confessa que ele não sabia que dava para chegar em São Gonçalo pegando uma barca, sabe? Para chegar no baile do Canto do Rio pegando uma barca, porque ele morava na Zona Sul. Aqui no Rio de Janeiro é o fenômeno da cidade partida. Quem teoriza sobre o Rio de Janeiro tá na Zona Sul. Ele não entende o cara que, por exemplo, o Hermano Viana fala isso, ele não sabia chegar no Méier. E é facílimo chegar no Méier. Tem um ônibus... Tem várias linhas de ônibus que chegam até o Méier. Então, assim, eu sempre vejo isso. Isso que o Zé falou do dadaísmo é fantástico. Por quê? Porque ele é música. O funk é música. Ponto e acabou. Não importa se você gosta ou se você não gosta. O funk é uma música. Como essa música é composta, como essa música chega até você, isso também não importa, cara. E o mais legal é que o cara transforma a função da música. Mais uma vez falando do Fiote, porque a linha que define a genialidade da idiotice, ela é tênue. Então o cara pega um compositor clássico, como Sebastian Bach, e transforma num funk. Os puristas, os elitistas, dirão que o cara pegou uma música clássica, considerada de elite, e trouxe pras massas, cara. E aí a gente volta, né? Inevitável falar de escola de Frankfurt, etc. O Zé já falou várias vezes, mas é por causa disso. Os caras têm preconceito. O funk sofre. Tipo, se o funk tivesse, se fosse uma pessoa, a doença que corrói o funk é o preconceito. E não é uma doença. É uma doença autoimune, sabe? Foi ele que gerou o preconceito, porque é uma música de excluído, ponto e acabou, sei lá. Então... Eu acho que é muito feliz o que o Bruno falou, desse negócio da dualidade com que o funk é tratado, sabe? Tipo assim, ou ele tem que ser algo que é extremamente intelectualizado, ou ele tem que ser algo que é, sabe? Ah, é música de massa, é música de gente burra, ou coisa assim, ou comentários piores até. E isso faz, de novo, lembrar do dadaísmo, tá ligado? Tem uma visão que eu tenho que é tipo assim, ah, por exemplo, o próprio dadaísmo. Se você for ver a obra dadaísta, ela é vista com a mesma dualidade. Ou é algo extremamente intelectualizado que a pessoa vai pegar e explicar e falar, ah, não sei lá o que, pra entender isso, você tem que ter tal, tal, tal referência. Ou a pessoa vai simplesmente olhar e falar, ah, o que que essa merda tá fazendo no museu, sabe? E se você for ver, em ambas as questões, os caras que estavam fazendo isso, eles estavam fazendo pela piada, sabe? Tipo assim, tanto o cara dadaísta que tava querendo, sei lá, tirar um sarro com os críticos de arte, tanto o funkeiro que tava falando, não, tipo assim, eu não ligo pros que vocês estão falando da minha música, eu vou continuar produzindo, sabe? É do tipo, um cara que escreve, né, o Bob Rum, o cara que escreve o rap do Silva, pô, bicho, aquilo ali é um grito de socorro, vai. A gente não tem como falar diferente. É isso aí, eu acho que por isso que ele cresceu tanto e fez tanto sucesso, porque, ao menos do meu ponto de vista, ele começou como um grito de socorro pros excluídos. Poderia ser gravado em qualquer lugar, não precisava da necessidade de grandes gravadoras igual as outras músicas. E acho que o que mais ajudou foi o fato de poder ser cantado por qualquer um. Porque não tem que ter uma voz incrível pra cantar. É, exato. Não precisa nem de afinação, né? Qualquer um pode criar uma letra e cantar, diferente das outras músicas que antigamente, queria ser cantor, mas não ia ser com voz e tudo mais. Sem contar com a facilidade de gravar, né? Sim, e a maioria dos funks proibidão que a gente tem nasceu em rodinha de improviso, sabe? É um cara fazendo a base com a boca mesmo, estilo beatbox, e alguém improvisando em cima. É, o próprio um dos últimos sucessos aí que a gente teve foi o Baile de Favela, que no Rock in Rio mesmo, eu acho, tocou. Esses DJs de fora aí adoram essa música, direto toca lá naqueles festivais de música eletrônica, Zé, eu não tô lembrando o nome, lá na Holanda. Tomorrowland. Isso, Tomorrowland, isso mesmo. E o próprio Baile de Favela, que se a gente for voltar lá atrás, ele é a mesma música que o rap do Salgueiro, que ele vai falando, né, o nome das comunidades, não sei o que, é baile de favela, é baile de... É, tipo assim, é praticamente a mesma música. Uma foi feita lá nos anos 90 no Rio de Janeiro, a outra foi feita agora em 2010, 2000 alguma coisa, em São Paulo, entendeu? O cara, ele contando lá no YouTube sobre essa música, ele falando que ele fez ela de improviso. Ele chegou no estúdio pra gravar, numa das maiores produtoras agora dos últimos anos, que chegou lá pra gravar com o melhor DJ e tal, e ele travou. Condzilla. Aí ele chegou lá com um dos melhores DJ e travou, saca? Não conseguia, a letra que ele tinha levado, ele não conseguia cantar, porque tava, tipo, a primeira vez que ele foi no estúdio. Aí o DJ falou com ele, cara, fica aí no estúdio, cara, você não tá conseguindo cantar, fica aí no estúdio, vai cantando alguma coisa pra você relaxar e tal. Aí ele começou a lembrar lá dos bailes que ele ia, e não sei o que, baile de favela, não sei o que, baile de favela. Aí até que ele, saca? Soltou o refrão. Caiu o refrão, não vou cantar aqui porque ele é proibidão. Mas ele soltou o refrão, os caras, opa, tem uma parada aí, entendeu? Tem uma parada aí. Isso aí é música. Aí botou e estourou um dos maiores funk dos últimos tempos. Que ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Baile de favela, que a Marconi é baile de favela, que a São Rafael é baile de favela, e os menor preparado. Elisa Maria é. Agora, só voltando à parada do sucesso do funk, eu não sei assim, se a gente pode definir isso e tal, mas que tem uma parada com a percussão, e eu sou apaixonado com percussão, que todos os maiores ritmos, saca? O rock, ele só não tem tanta percussão porque nos Estados Unidos foi proibido os tambores. Exatamente. Então, gente, nos Estados Unidos não se tem música forte, o máximo que você tem é bateria, porque foi proibido. Mas no próximo episódio a gente vai falar sobre o rock, né? Próximo episódio de música, a gente vai falar sobre o rock, início do rock. O rock, ele foi uma apropriação dessa música de jazz, de blues, que era feito com a substituição da percussão por instrumentos de corda. Então os caras pegaram guitarra, pegaram baixo, pegaram não sei o que, e foram fazendo a música que eles poderiam fazer, entendeu? Pegaram os metais, e daí veio o rock. Ou seja, o rock, ele é também uma variação dessa música de percussão. Aqui no Brasil, um dos maiores sucessos que a gente teve, é que é uma cultura assim, que todo mundo fala, a música brasileira é o quê? É o samba. E o samba, ela é percussão. Você pode pôr um banjo, você pode pôr um cavaquinho, mas você toca um samba só com pandeiro e tantã. Então assim, e em vários outros, a música eletrônica, ela tá aí pra mostrar também que ela é batida, tá, sabe? É batida. Então a percussão, ela tem uma coisa, o Bruno como professor de história pode me desmentir ou confirmar, que é uma coisa instintiva na gente, saca? Os primeiros instrumentos, eu acho que podem ter existido, devem ter sido instrumentos de percussão. Então aquela coisa que é natural, cara, você escuta. Assim, eu não sou baiano, eu sou mineiro. Mas quando eu fui pra Bahia e vi os grupos de Afoxé tocar no carnaval, quando eu vi o Olodum tocar na festa de Ano Novo, cara, é uma coisa que arrepia, saca? É tipo assim, você sente, se você parar pra sentir a música, você sente, é uma parada que vem de dentro, sabe? Então acho que muito do sucesso do funk vem da batida, que aí a gente pode até já, uma parada que tá aqui, né, que é o tamborzão, que o tamborzão, ela, como diz o Mr. Catra, né, ela faz a pelvis mexer, cara, não adianta, sabe? Se você tocar o tamborzão em qualquer festa, as mulheres vão começar a rebolar, cara, não adianta, isso não é machismo da minha parte, isso é uma realidade. Vai num baile funk que você vai ver, tocou o tamborzão, é aquela velha máxima, né, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, entendeu? Então começou a tocar e até os caras também já fica, né, dando aquela mexidinha assim. É isso, cara. Rapidinho, só um adendo, exatamente isso que você falou da percussão, né, eu ia falar. Cara, pra mim não existe frase melhor que essa, né, de Amilca e chocolate que define o funk. É som de preto, de favelado, e quando toca ninguém fica parado. Aqui em casa eu uso uma frase pra determinar, assim, o que é música boa pra mim, que eu digo assim, se você não dança com isso, você tá morto. Então, assim, tem, óbvio, não é tudo, mas, por exemplo, indo lá na frente, mas só pra efeito de exemplo, aquela música É Hoje, da Ludmilla, aquilo ali é uma das melhores coisas da música pop, independente de ser funk, aquilo ali, se você não dança com É Hoje, Hoje Eu Tenho Uma Proposta, eu acho aquilo muito maneiro. E eu mesmo, o Show das Poderosas da Anitta, aquilo são marcos, a gente vai chegar lá na frente. Aí você tava falando de percussão, anos atrás teve um evento aqui, um viradão carioca, que foi na Quinta da Boa Vista. Olha só pra você ver, o Sepultura foi tocar. Aí você fala, porra, no programa de funk vai falar de Sepultura. É, o Eloy Casagrande, né, o baterista do Sepultura, foi fazer a passagem de som. Era tipo 7 horas da noite, a gente já tava lá, era um efeito gratuito. Quando ele começou a tocar, ele tocou só a bateria pra testar o som. É uma coisa chata, que o cara fica batendo na caixa, batendo no bumbo, que é um troço chato. Só que quando ele batia, o som tava tão bom que a onda sonora mexia na camisa da gente, pra você ter uma ideia de quanto tava alto, de quanto tava bom o som. O cara, quando começou a testar, tocando Sepultura, todo mundo começou já a pogar, dar porrada. Não tinha guitarra, não tinha baixo, não tinha ninguém cantando. Era o cara passando o som da bateria, que é um troço chato. E todo mundo dançou. Então esse é um efeito da percussão, né, muito grande. Eu aqui em casa tenho uma relação muito carinhosa, pra dizer o mínimo, que é assim, toda vez que eu escuto um ponto de macumba, cara, me emociona. E o ponto de macumba é basicamente percussão e alguém cantando. Por quê? Porque eu adoro aquele atabaque, aquilo me dá um negócio e, cara, toda vez que eu vejo alguém falando mal, reclamando do ponto de macumba, cara, eu entro numa briga e veja, eu nem sou do candomblé, da umbanda, nem nada disso. Mas toda vez que eu vejo alguém falando mal, eu entro numa confusão. Por quê? Porque aquilo é a música de um povo, sabe qual é? É representativo de um povo. E não é querendo também queimar a pauta do próximo cast, mas eu acho que dá pra você traçar uma diferença muito grande, sabe? Entre várias vertentes do thrash metal, do death metal, que são coisas que hoje em dia tem muito essa importância da percussão, que veio, eu acho, depois de caras como o próprio Sepultura e vários outros do Afrobeat, sabe? Tipo Fela Kuti, o Mulato Astati, tá ligado? Exatamente, concordo em gênero no grau. O Fela Kuti é um cara que transforma tudo, ele traz todo esse tamborzão da África, transforma esse tamborzão da África, e aí bota um cara tocando uma guitarrinha jazz, um baixo cheio de nota e a bateria que se vire. E, cara, dá tudo certo e fica todo... Cara, é redondo sempre. Você vai achar que é chato, e tem muita gente que diz que é chato. Toda vez que eu toco afrojazz aqui em casa, a Renata torce meio o nariz, que é meio repetitivo algumas vezes, né? Mas ela já aprendeu que, pô, cara, quando tá tocando música negra, não fala mal não, porque vai arrumar confusão comigo. E Então, mas aí deixa eu voltar lá no funk melody, porque quem tem a galera que não gosta do funk e pra crucificar o funk ou justificar porque ela não gosta do funk, ela já pega logo o funk proibidão, né? O Mr. Catra, aquele funk mais pornográfico. E ou então falando que faz apologia a crime, apologia a droga, essa coisa do tipo. Aí ele fala, mas então, tem tipo lá o latino é legal, porque o latino é só falando de amor, não sei o quê. O Claudinho Buchecha, naquela época é legal. Tipo, beleza, era legal mesmo. E continua sendo a mesma coisa, sabe? Porque às vezes a pessoa só pega lá no passado pra falar assim, não, aquilo lá já acabou. Naquela época era bom, hoje em dia não presta. Mesmo os caras ainda voltando e tipo assim, existem caras que fazem música funk tranquila, melody, né, vamos dizer assim, e tem os caras que fazem a parada pra tocar no fluxo. Então, dá pra você ouvir o funk como música de qualquer jeito, sabe? Você só se saber diferenciar, escolher o que você quer ouvir. Vamos começar a polemizar aqui? Pode começar a polemizar? Eu vou te falar, cara, que eu acho que, tipo assim, aí você pode, sei lá, discordar. Eu acredito que bastante gente que tá aqui na mesa vai ter uma opinião parecida, mas caso você discordar, pode encher lá a caixa de comentários, pode indicar pros seus amigos e falar pra darem rage na gente. Mas, cara, tipo assim, pô, você vai questionar a música de funk porque tem conteúdo sexual e tu ouve, sei lá, vamos dar um exemplo bem que diz bastante, Rammstein, tá ligado? Se você for ver as letras do Rammstein, cara, tipo assim... Rammstein! Desculpa aí a pronúncia do alemão. Desculpa a pronúncia do alemão. Mas se você for ouvir Rammstein... O conteúdo das letras deles, várias delas têm muito conduto sexual, sabe? E você não tá prestando atenção nisso. Cara, e você nem precisa ir no extremo, você foi no Rammstein. Cara, eu tava escutando Led Zeppelin ainda há pouco. Trample Underfoot, Overfoot, uma coisa assim. Que é uma música que o cara falando que ele é uma máquina. Que a mulher pode... Ele é um mecânico, sabe? E que, pô, queria que você passasse sempre aqui pra você ver, conferir o peso da minha suspensão. Não, e tipo assim, e caso esse cast for mais 18, você deixa essa parte, caso não, você corta. Tipo assim, se você for ouvir Chatuba de Mesquita, que é um cara que canta máquina de sexo ou trans igual um animal, você pode traçar um análogo bem legal à música do James Brown, que é Sex Machine, tá ligado? Sim. Exatamente, exatamente. E o funk veio daí, né? O funk carioca, ele veio... Tipo assim, é a própria cultura, sabe? Eu acho que até mesmo em várias vertentes do funk, a gente sofre muito de uma etnização. E isso eu falo do próprio KondZilla, sabe? KondZilla, que é um cara que produz vídeos de proibidão, é um cara que, se você for ver as produções de vídeo dele, tanto musical, se você tem várias músicas, quando entram na mão do KondZilla, elas têm que sofrer certas mudanças, tá ligado? O que a gente tava falando aqui da cultura do sampler, vários samplers, ele modifica pra ficar alguma coisa que não vai puxar, tipo assim, não vai... Vai, vamos dizer, tipo assim, trazer alguma coisa mais sonora, original do funk. Cara, o funk, ele é isso. O funk, ele é você pegar uma música e você fazer ela com o que você tem. E a própria questão da produção de vídeo dele, que é, sei lá, você pegar aquele pessoal bonito, sabe? Tudo limpinho, as favelas tudo limpinhas, sabe? O pessoal de carrão, colorida. É, então, tipo assim, é você fazer o funk que o gringo vai gostar, tá ligado? O funk pra você tocar no asteroide, baladinha hipster, essas coisas. Exato. Eu ia falar um negócio, que é o seguinte, a gente tava falando aqui, essa questão do tamborzão, né? Hoje a gente já, acho até que já passou da fase do tamborzão, mas o tum, ta, ta, tum, tu, ta, ele é tão enigmático que, assim, a música, ela é, obviamente, ela altera a sua consciência, normalmente, senão a gente não gostava de música, né? A maioria das pessoas gostam de música. Tem gente que não gosta de música. Pode acreditar, tem gente que não gosta. Assim como tem gente que gosta de dançar e tem gente que não gosta. A música altera o estado de consciência. Eu tenho histórias, e diversas histórias, exatamente disso. Porque, assim, já trabalhei com um cara que tinha equipe de som. E, no caso, eu comecei carregando as caixas de som né, da equipe, até chegar um dia que eu, como tinha banda de rock, mas precisava trabalhar, carregava caixa de som de funk. E um dia eu falei que pro cara que a equalização dele tava errada. Falei, cara, tu vai estourar uma caixa ou tu vai queimar um amplificador. Decide o que você vai perder primeiro. O cara, ah, então mexe aí pra mim que eu quero ver se tu sabe. Mexi, porque eu, né, músico de estúdio e tal. O cara falou assim, pô, beleza, beleza. Então eu já sei em quem confiar quando tiver que largar o equipamento na tua mão. Aí, sabe, dá aquele susto. Mas aí voltando, eu já vi festas comuns, ordinárias, ordinário no termo de normal, se transformarem a partir do momento que o cara toca o tamborzão. Entende? Eu já tive em festa de ano novo de família, que passou todo mundo sentado. Aí um maluco falou assim, porra, essa festa tá muito caída, deixa eu botar uma parada aí. Pegou um pendrive, espetou um monte de funk. Defunto levantou no festa do ano novo, que tava paradona, entende? Então tem esse estado de ânimo, tem isso também do funk. Ele é divertido, cara, não tem como você negar. Sim, isso. Agora deixa eu só fazer uma pergunta aqui pro... O Paulo tá meio calado. O Paulo, você já foi em algum baile funk aí no Rio? Varizome, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Que varizome, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Varizome, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Que varizome, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Hoje eu tô direto, direto. Não, é... Conta aí pra gente, então, como é que é a parada. A parte do funk eu não sou muito... É, a gente tá muito teórico, gente. Estou aprendendo aqui, né? Não, mas aqui é igual... Eu gosto tanto de estar funk de casa de show e escutar MC Kevinho, como e fui mais proibidões também. Apesar que agora eu não tô indo mais porra partindo pra tantos proibidões. Você agora é um cara comprometido. Sim, é. Tem que ir mais pra MC Kevinho, tem que ir mais pra esses mais fáceis. Mas uma coisa que fica muito perceptível é, igual falou, a animação, porque pra uma festa ser animada, não tem que ter funk. E outra também é o pessoal que vai, porque é igual, vou com o pessoal do trabalho aqui, que é um pessoal mais humilde, vai o pessoal lá da faculdade, que já é um pessoal que já tem mais, e junta nós tudo e vamos pro mesmo lugar, escutar a mesma música, fazer a mesma coisa. Também tá aí no bagulho de união, e vai nisso. É, porque une, né, a música, a música em geral, né, não só o funk, ela une, e você não precisa ter condição financeira ou morar em determinado lugar pra você ouvir música. Eu queria contar a história, eu já fui a baile funk, e eu já fui na época do baile funk de corredor. Então era um inferno aqui no Rio de Janeiro, né, o lado A, o lado B. Só que aconteceu o seguinte, né? Tinha uma vizinha, gatinha, morava numa avenida de casas, tinha uma avenida, uma garota gatinha e tal. Aí a menina, vou comemorar meu aniversário hoje lá no baile. Pô, tu não tá afim de ir, não? Pô, a menina que eu tava afim falou, falei, mãe, deixa eu ir. Minha mãe, tu vai onde? No Nilopolitano. Rapaziada de Nilópolis, é nóis. É, no Nilopolitano. Que tu vai fazer no Nilopolitano? Tu não vai pra Nilopolitano? Falei, não, porque, pô, fulana quer ir no baile, aniversário dela. Olha, vê lá o que tu vai fazer. Bicho, eu fui. Começo, é aquele esquema que conta lá no documentário. É tranquilão, tal, todo mundo dançando, no passinho. Chega uma hora, o cara dá uma ordem de comando, parceiro. Abre. Niki que abre. Tipo, sei lá, cara, eu não tenho... Um filme pra comparar, mas é, o filme mais provável que eu encontre ser Coração Valente, do Mel Gibson, duas tropas indo contra a outra, assim, e era isso. Quando eu vi aquela porra, eu meti o pé com um cagaço do cacete de chegar em casa cheio de porrada e minha mãe me dá esporro por conta disso. Não é da minha época, não, eu não cheguei aí. Mas o pessoal aqui do trabalho, os mais velhos, eles iam, eles têm orgulho de falar, não, porque em baile de tal lugar, de corredor de tal lugar, essa marca aqui, essa cicatriz aqui, ó, foi chicotada, isso aqui foi perdeu, isso aqui foi paulado. E eu pensando, caraca, como? e tem orgulho, não, que eu era chefe de corredor, que eu era não sei o quê. Eles não, cara, como foi coragem de ir pra um lugar sabendo que vai apanhar? Que prazer é esse? E tinha muita mulher, que eles, pelo que eles falam, tinha muita mulher que eles iam lá nesse prazer. Lado A, lado B, desse tudo de cair na porrada. O cara que derrubava 2-3 num soco, amigo, tu acha que saia com quantas mulheres de lá de dentro? É, ou mal comparando, é lógico, mal comparando, o cara que saia na porrada é tipo, esse é macho alfa, parceiro. Então, é, o fim, é exato. O fim do baile de corredor é tipo assim, a civilização chegou ao funk, sabe? Uhum. Não, mas então, mas por isso que eu acho que o funk, ele é uma cultura. Sabe? O funk é uma cultura porque isso tudo reflete o lugar, sabe? A periferia tem essa, quem não é da periferia como eu, vê muito aquela coisa assim, ah, é o pessoal que mora numa casa sem reboco, não sei o que, não tem saneamento básico. Mas, cara, gera, tem muita violência no lugar. O cara sai de casa, ele não sabe se ele vai voltar. Assim, sei lá, ele pode ser confundido com um outro e morrer. Não depende nem se o cara participa de alguma coisa, se é do tráfico ou se fez alguma coisa com alguém. Do simples fato dele chegar de noite e alguém confundir ele porque não tem iluminação direito e dar uns pipocos nele, ele vai morrer. Sabe? Então todo mundo já tá naquela tensão, saca? Não sei se é esse o sentido do baile de corredor. Mas é justamente disso, né, que o próprio rap do Silva trata, né? Sim! É, tipo assim, o funk seria aquela alegria que eles têm diante dessa realidade, tá ligado? E quando o cara vive isso, eu acho que, tipo assim, ele, se ele fosse fazer uma música de, sei lá, de elevação mental, ou alguma música pra falar sobre o espírito, só eu sou extremamente artificial, sabe? Então, e aí, uma frase que eu tava, assim, tá na minha cabeça há um tempo já, que eu parei pra pensar nessa frase, que é uma da música do Emicida, que é: violência se adapta, um dia ela volta pro seis. Eu pensando nessa frase, assim, tipo, isso faz muito sentido, porque a população classe média, classe alta, ela tem esse preconceito contra o favelado, contra essa cultura de favela, mas ela cativa isso, sabe? Isso é cativado. Eles são marginalizados, né? A palavra marginal, a gente dá outro sentido para uma pessoa que não presta, mas marginal é aquela pessoa que vive à margem, sabe? Ele é excluído, ele é afastado. Até os próprios bairros, as favelas que eram mais próximas aos centros, elas vão, né, essas pessoas vão sendo desapropriadas, vão sendo jogadas mais para longe. E essa coisa, essa cultura do funk, tem várias outras frases também, de raps e tal. Tem uma do Mano Brown, né? Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Saca? Tipo assim, você tá tão cego com a parada, você não para pra pensar, você vai criando essa cultura, que uma hora ela vai explodir. Uma hora essa violência vai voltar pra você, lá na frente. E a cultura do funk, ela tá tomando os espaços. O funk hoje, nas festas, ele divide com o sertanejo. E você vê que esse negócio do estigma que o funk tem de ser algo violento é algo que foi criado pela própria repressão que ele sofreu no seu início, sabe? Tipo assim, por ser considerado, é música de favelado, é música de preto. Então, tipo assim, se tem algum baile funk, vamos descer repressão policial em cima deles. Isso contribuiu para que a música cada vez mais se segmentasse para esse lado de falar de vida de crime, de apologia e tudo mais. Aqui no Rio, os bailes de favela, o que menos tem é favelado. É o pessoal da Barra, é o pessoal com mais dinheiro. Porque, ao menos aqui, os favelados estão preferindo ir para casa de show. Que é ostentar, ir pra casa de show, rir do bacalhau, e os pessoal lá que tem dinheiro mesmo vão preferindo vir pros bailes de favela. escutar os Proibidões. E isso acho que vem muito daquele negócio que se criou hoje em dia, sabe? Dessa visão que você tem elitista do funk. Tipo assim, de você ver o funk, tipo assim, é tipo você, sei lá, e fazer tour na favela, tá ligado? E essa é uma das ideias mais horrorosas que eu já vi na vida. Safari, né? Tipo um safari. Tipo assim, dado as devidas proporções, é claro, é você falar, tipo, é você ter um capital cultural, sabe? É falar, olha só como eu aprecio o tipo de música diferente e tudo mais, sabe? E isso daí contribui também pra esse lado de higienização. Como eu disse lá no post do blog sobre funk e indústria cultural, a característica do funk, que é ser algo revoltoso, que é ser algo disruptivo, disruptivo, falar disruptivo hoje em dia já tá meio que batido, mas que é toda essa revolução que o funk trouxe, isso daí é algo que foi abraçado pela indústria e ele usou isso apenas como estética, sabe? Tipo assim, ah, vocês querem uma música nova? Tá aí o funk. Então, tipo assim, toda a questão de, sei lá, toda a revolta, toda a revolução que o funk um dia trouxe, uma vez que é abraçado pela indústria, passa a virar o discurso de massa, sabe? Aquele discurso meio que fazia você parar pra pensar, às vezes chega até a ser esvaziado pra apenas ser curtido. Sabe? Não que você tenha que, sei lá, não que toda música tenha que ser sobre reflexão, que você tenha que falar sobre a criminalidade e tudo mais. Mas, tipo assim, você vê, é claro, que isso daí é uma coisa de classe, sabe? Não, o que eu ia falar é o seguinte, que eu acho que nisso eu não sou muito contra essa parada da maquiagem do funk pra ser tocado em outros espaços que não seja ali no baile funk ou no São Paulo, ele chama do fluxo, né? Porque até mesmo, e eu vou citar de novo o rap, porque eu escuto mais rap do que funk, eu procuro mais coisas de rap do que de funk. Os Racionais, quando eles lançaram agora esse último CD deles, que tá, não fala tanto da questão social como eles falavam, né? Porque os caras, Sobrevivendo no Inferno, eu tava escutando outro dia aqui pra eu parar pra escutar ele mesmo. Cara, é uma puta de uma obra de crítica social fodida mesmo, saca? Do nível grandes escritores mesmo. Esse último CD deles não veio tão assim, ele veio mais entretenimento, saca? O Mano Brown lançou o Bug Naipe, que é um CD de funk das antigas mesmo, funk, soul music e tal. E eles questionando os Racionais sobre isso nas entrevistas, o Ed Rock mesmo falou: cara, a música, antes de mais nada, ela também é entretenimento. Então você tem que fazer uma música pra entreter. Nós tínhamos uma bandeira que naquela época a gente precisava ser levantada. Hoje tem outras pessoas que vão levantar essa bandeira, entendeu? E o rap se prendeu muito nisso, da representação, né, de não falar com a imprensa, não tocar em certas rádios, não dar entrevista. E isso meio que quase matou o rap no Brasil. O rap tá retomando agora. Em compensação, o funk, por ter tomado esse lugar, sim, porque o funk proibidão, ele existe lá na favela. Aí ele passa pra uma nova roupagem e vai tocar na internet, na rádio e vai alcançar outros lugares, saca? Então, o público para aquele funk proibidão, o funk de contestação, ele não tá fora do Brasil. Um cara que vai escutar o funk lá na Suécia, na Noruega, na China, na onde for, ele não tá querendo saber da mensagem. Ah, lá no Brasil eles estão sofrendo e não sei o quê. Não, eles querem uma música pra se divertir. Então eu não sou tão contra isso, essa nova roupagem. Então, mas a crítica que a escola de Frankfurt faz é que justamente não tem como você fugir da vamos dizer assim, da banalização da mensagem, sabe? Tipo assim, não importa se você tá ouvindo Facção Central, São Paulo, Auschwitz, tá ligado? Tipo assim, a partir do momento que aquilo for abraçado pela mídia, pelo grande público, aquilo vai ser só mais uma música, sabe? Aquilo vai ser consumido como estética. Tipo assim, olha só como que eu ouço o rap combativo, olha só como que eu ouço o funk proibidão. E isso daí eu faço uma crítica a mim mesmo, sabe? Tipo assim, a gente, querendo ou não, a gente conversando aqui, o nosso papo é um pouco esse negócio de elitizar o funk, sabe? De ver um funk de um olhar de fora, sim, tá ligado? Sim, né? Nós estamos teorizando em cima do funk, né? O que o Bruno falou que não entende é o que nós estamos fazendo agora. É assim, eu não sou um escutor de... um ouvidor de funk, eu não sou um ouvidor de rap nacional, não é porque eu desmereça esses estilos musicais. É porque eu gosto de outro. É como se eu, assim, mal pudesse comparar, mas mal conhecendo o Guilherme, eu sei que o Guilherme escuta rap. Então, pelas postagens que o Guilherme faz, pelas coisas que o Guilherme diz. Então, por exemplo, eu só fui descobrir o Rincón Sapiência porque eu, quando tava planejando fazer um post no meu blog sobre os melhores discos de 2017, tava lá, ele foi um dos mais escolhidos. Mas assim, me pergunta se eu parei para escutar o disco do cara. Não. Fui ver, o Guilherme mandou no nosso grupo de WhatsApp o clipe e eu tava falando assim, foda, aquilo ali é foda. Mas aí tem aquilo, né, que mistura a estética visual com a auditiva. E assim, vocês estavam falando da questão da violência, do funk, né, e o que isso cerca. O problema é que assim, mais uma vez a gente tá teorizando, mais uma vez a gente tá colocando, mas é porque a gente precisa muito, a gente tem que fazer um esforço sempre para entender a nossa sociedade. É natural. Eu não sei com relação a todas as outras pessoas do mundo, mas eu me esforço para entender o tempo em que eu tô vivendo. Então, por exemplo, a balada, vamos colocar assim, né? A balada. Não importa do que essa balada é. Cada balada imprime seu código, certo? Seu código cultural. Então, não vai adiantar eu, todo vestido de preto, chegar numa balada sertaneja, numa balada funk, ou até numa balada, como é que eles falam, né? Brega, tecnobrega lá no Pará. O nego vai olhar pra minha cara, caralho, o que essa porra desse metaleiro tá fazendo aqui? E eu só me visto de preto, não sabe? Mas é porque o vestuário preto se caracterizou para as pessoas que escutam rock. Mas as baladas, elas têm os seus códigos, e as baladas, elas são... é aquela coisa assim, a festa é aquele momento em que a gente se desliga do eu, do indivíduo, e a gente vai pro coletivo. E no coletivo, amigo, não tem eu, não tem você, não tem eles, tem nós. Sabe qual é? Deixa de ser pessoal e passa a ser coletivo. E no que o coletivo tá, é aquela história. O baile de corredor é violento? Qualquer show de death metal hoje em dia, você tem uma rodinha. Amigo, se você entra ali, você vai dar e levar porrada. E isso não pode ser... isso eu nunca vi ninguém criticar. Tem algumas bandas hoje, até, inclusive de rock, que criticam isso, né? Esse tipo de atitude. Mas é quando você tá ali no coletivo, não importa mais você. Importa todos nós. E todos nós fazemos parte disso. Então, toda vez que criticam o funk pelo funk ser violento ou pelo funk ser pornográfico, cara, e aí a gente tem que citar uma parada bem específica, que tem o pornográfico mesmo, porque aí se torna de mau gosto, é conta de gosto pessoal, sabe? O Raimundos fazia música, Selim, por exemplo, é uma música de gosto duvidoso. Eu queria ser o banquinho da bicicleta para ver o seu pessoal. É uma coisa, né, meio de mau gosto. Mas é um sucesso, mas é rock e ninguém censurou, porque não existia censura no Brasil, não existia mais censura no Brasil. Agora hoje a censura ela é social, entende? Porque agora tem um monte de vingador nas redes sociais. Isso aí, é o que mais tem. não pode falar nada, apesar que tem letra de funk que abusa também, é surubinha de leve, mas tem gente também que quer ver coisa que aonde não tem. Não, é porque, tipo assim, você vê isso daí, eu acho que há casos e casos que você tem que saber identificar a camada que tem por trás de uma letra. Por exemplo, você tem vários históricos de bandas, por exemplo, que o Bruno citou mesmo, o Gangrena Gasosa, sabe? Tipo assim, as músicas deles são escrachadas, mas você percebe a ironia por causa do absurdo que tá sendo cantado ali. Agora, se você for pegar, sei lá, o próprio caso do Surubinha de Leve aqui, que a gente teve a polêmica, que, se não me engano, a música entrou no top do Spotify, alguma coisa assim, não foi? Foi, ela ficou... acho que 2 ou 3 dias. Então, mas a questão é que, sei lá, você, quando você ouve a música em específico, você consegue identificar, você tem que saber identificar quando ela tá fazendo uma crítica a algo, quando ela tá tirando sarro de alguma coisa, ou quando ela tá justamente fazendo um louvor àquilo, sabe? E Surubinha de Leve, ao meu ver, é uma música que fazia um certo tipo de louvor à cultura do estupro. Você tá pedindo uma capacidade de interpretação de texto que a maioria esmagadora da nossa população não tem, cara. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit, RR tem também. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Sim, vou citar um outro exemplo. Todo mundo conhece o Traje Rigor, todo mundo conhece Raimundos. Muito tempo atrás um cara me chamou pra ser guitarrista numa banda e tal. E aí o cara veio falar assim pra mim: ah, pô, porque eu tô planejando fazer uma banda que vai ser mais escrachada do que o Traje a Rigor e Raimundo juntos. Eu já achei assim, porra, velho, isso tá muito ousado pro meu gosto, sabe, cara? Isso tá muito ousado. Assim, eu não tenho condições morais de reproduzir as coisas que o cara queria dizer, porque justamente se encaixam naquilo que todo mundo hoje detesta no funk. É do tipo, vem cá mulher que eu quero te arregaçar, algo, sabe, mais ou menos com isso. Ainda bem que a gente não chegou a essa fase, a gente, quando eu digo eu e ele, porque ele deve ter continuado com a banda, porque chegou num momento que eu falei assim, não, eu não quero fazer isso, porque não é pra mim, como músico, eu não queria fazer isso, porque eu não entendo música desse jeito. Porque existe um problema, essa elitização que a gente tem na música, que assim, cara, sei lá quantos Chico Buarque, Caetano Veloso, sei lá mais quem, nasce a cada geração. Os caras querem que nasça um Chico Buarque e um Caetano Veloso a cada 15 dias, na música ainda por cima. Então, por exemplo, quando você escreve, era só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Isso é só uma rima cruzada simples que a gente aprende lá na escola da maneira mais ordinária possível, e mais uma vez, ordinário não quer dizer ruim, ordinário é comum. Ali tem lirismo. Garçom troca o DVD que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. É lirismo. As pessoas querem encontrar decassílabos polifônicos e não sei o quê. Não, nem todo mundo vai ser capaz de fazer isso e nem todo mundo quer fazer isso. As pessoas só querem fazer a sua música do jeito que vem até elas, sabe? É do tipo, a cultura grega nos fala das musas, a minha musa me diz para eu escrever letras de um determinado jeito. Não sei se as pessoas um dia vão gostar das músicas que eu escrevo. Algumas gostaram. Hoje um dia eu nem tenho mais banda de rock e tal, mas continuo escrevendo. Se um dia resolver ser compositor e não necessariamente intérprete, tá aí, vai o gosto do público. O que eu digo é, eu imagino que vocês entenderam, mas só pra reforçando aqui, quando eu digo isso, não digo que, sei lá, toda música tem que ser extremamente densa e tem que ter camadas, ou tem que ser irônica e sarcástica. Claro que existe música pra todos os gostos e tudo mais, sabe? Mas só que eu acho que falta. Muitas vezes a gente tem exemplos que as pessoas comparam, mas só que elas falham em comparar por não saber diferenciar o que está colocado como crítica e o que está realmente sendo exaltado, sabe? É, mas as pessoas querem a parada fácil, né, cara? Elas querem que alguém te diga que aquilo ali é uma coisa intelectual, sabe? Ele não quer, tipo assim, procurar, achar algum sentido numa música. Não, ele quer que, tipo assim, ah, por exemplo, o que a gente tem mais de intelectual, né, ou considerado intelectual no Brasil... Eu prefiro essa definição, considerado intelectual. Sim, sim, é, vem ali da Bossa Nova, da MPB, né, que foi chegando. Então, geralmente, esse tipo de pessoa mais preguiçosa e que gosta desse tipo de música intelectual, e eu tô fazendo aspas com meus dedos aqui, ela vai nesse tipo de música porque ela já tem um referencial lá atrás. Aí ela fala, não, mas isso aqui que é música intelectual. Às vezes nem é. Sabe? Às vezes nem tem nenhum sentido no que os caras estão cantando. Chimbalayê não tem sentido nenhum. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Caraca, bicho, isso é horrível. Um garoto de quinta série escuta isso, velho. O Chico Buarque falou que se livrou dessa música, né? Que ele não gosta de cantar ela. E o Caetano Veloso falou que queria se livrar da Alegria, Alegria, como o Chico Buarque se livrou da banda. Exato, cara. E esses são os epítomes da nossa música popular. Sendo que é o seguinte, é aquela coisa bem importante. O Chico nem tanto, mas o Caetano já flertou com o funk, já flertou com a música baiana, já flertou com o rock. O problema é que nego quer definir quem é bom e quem não é bom. A minha bronca é essa. Só que assim, o bom pra mim, eu gosto de jiló frito. Quem é que gosta? Jiló é gostosão, cara. Porra. Também entra num pouco de interpretação de música, o que a música quer dizer. E eu acho, na minha opinião, que nem sempre a música quer dizer alguma coisa. Legião Urbana tá aí pra isso. Legião Urbana não quer dizer porra nenhuma. É um monte de aforismos, sabe? Se você não sabe o que é o aforismo, vai pesquisar. Assim falava Zara do Nietzsche. É um monte de aforismos, é um monte de música do Legião Urbana. É. Aí o pessoal quer interpretar tudo que ele quer dizer com isso. O cara não quer dizer nada, cara. Só quis fazer uma música, gravou e jogou lá, mano. Inclusive, desculpa o pessoal aí que gosta de Nietzsche. Eu acho que Nietzsche é o Renato Russo da filosofia, cara. Correto. Não sou capaz de opinar sobre esse assunto. Mas o Zé mesmo deu um exemplo, acho que de um diretor, de alguém assim, que, né, que o pessoal ficava perguntando, ah, mas o que que era isso? O que que era a porta? A porta é a porta, sabe? Não tem sentido nisso. Não precisa ficar... Sim, é, o David Lynch. Tipo assim, o cara é um dos maiores exemplos que a gente tem de filme, de cinema surreal, e ele não comete o erro que vários outros diretores fazem de depois explicar o filme, sabe? Tipo assim, o cara fala, tipo assim, não, ele tá lá, é pra você sentir. Você vai tirar a sua interpretação, tá ligado? Eu não vou pegar na sua mão e vou te ensinar o que você vai ter que fazer. É, tá, e é isso que a gente até falou sobre isso, né? Falando sobre arte e tal. Porque a arte, ela não tem dono, sabe? A partir do momento que o artista publicou a obra dele, ela é de quem vê, ela é de quem interpretar. Então, o sentido que tem pra ele pode não ter para outra pessoa, então não tem por que buscar sentido. E nisso, o nosso programa aí é sobre casos de nerdice, você procure, ele é perfeito. Os exemplos que vocês usaram naquele programa são perfeitos. Eu vejo um filme de herói para ver na tela, em live action, aquilo que eu sempre vi na revista em quadrinhos. Só isso, pra ver a garra do Wolverine saindo da mão dele. Ah, mas não saiu do jeito que... Ah, mano, vai pro inferno. Agora, só pra gente já ir também mais pro encerramento, que a gente tá num momento aí de Anitta top, né? A Anitta tá em todas as propagandas da televisão aí, tem alguma música da Anitta. A Ludmilla também tá se destacando muito. A melhor de todas é a Isa. Isa a é Isa, mais bonita. A Isa é muito boa, cara. A Isa é a mais bonita, a Isa canta mais, a Isa é a mais todas. Ela é funk. Ah, cara, ela é um... Se você considerar a Ludmilla funk, ela é funk. Ela é funk. Não, também, cara. A Ludmilla, ela era MC Ludmilla, agora ela é Ludmilla. Ela fala que agora ela é pop. Ela era MC Beyoncé. MC Beyoncé. É, ela era... É, MC Beyoncé era muito bom, cara. Ô, saudades do Esquenta, cara. Não, na moral, eu sou puto com a Globo depois do Esquenta. Cara, o Esquenta era a melhor coisa da televisão brasileira dos últimos tempos, cara. Eu acho que essa não é uma opinião que muita gente compartilha. Explique seu ponto de vista. Explique seu ponto de vista. Cara, eu assisti o Esquenta aqui em casa sozinho, e meus pais, meu irmão, seja lá quem for, me criticava, sabe? Eu parava pra ver o Esquenta. Mas o Esquenta, cara, o Esquenta é o papo de calçada, sabe? O Esquenta era o que o papo de calçada tá tentando fazer. Porque, tipo assim, a Regina Casé, ela é uma puta de um artista, sabe? É incontestável isso. Ela é muito boa artista, ela tem uma visão... Ela tem uma visão sobre o mundo dela muito, muito bacana, e ela sabe carregar isso para as obras dela. E, obviamente, o Esquenta foi idealizado por ela e tem muita mão dela ali. O que ela fez? Ela pegou os caras que é parceiro dela, Arlindo Cruz, Pericão, Mumuzinho, você podia ver lá que tava sempre Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, essa galera do samba... que ela faz isso, com certeza ela fazia isso na casa dela todo final de semana e levou pra televisão. É isso que era o Esquenta. Tipo a pizza do Faustão. Aí, tanto que no começo, nas primeiras temporadas do Esquenta, tinha o pessoal que fazia feijoada lá, fazia um churrasco, uma parada assim. Então ela pegou isso, que é uma diversão do domingo, né? Você reunir sua família, seus amigos, tocar uma música, né? Dar uma briga ali de vez em quando, discutir umas ideias, porque o Esquenta no final também já tava ficando mais assim, né? Os caras tentando teorizar muito, não sei o quê. Mas era isso, saca? Você senta ali, troca ideia com um, troca ideia com outro, toca um samba. Cara, o Esquenta era muito divertido. E ao mesmo tempo, ela tava levando pra televisão uma cultura que não era levada. O passinho mesmo, o passinho surgiu dentro do Esquenta, assim, ele popularizou, né, lógico, ele surgiu na favela lá, no meio do funk, mas ele foi mostrado pro Brasil no Esquenta, sabe, direto tinha aqueles caras lá fazendo passinho e tal, vários sambistas iam no Esquenta e mostravam o trabalho, porque o samba, fora do Rio de Janeiro, ele não tem uma visão. Sabe, aqui na minha cidade não toca samba. A gente vê samba quando toca na televisão, lá na Fátima Bernardes, um negócio assim. Então ela levava pra ajudar essa galera do samba. Alguns MCs, tipo o Emicida ia lá, o Criolo ia lá. Sabe, esses caras assim que você não vê direto em qualquer programa, eles iam lá também e trocavam ideia abertamente. Porque não é só o cara ir. Porque o cara vai dar aquele discurso de jogador de futebol engessado, sabe? Porque ele não sabe o que ele pode falar ali, não é de confiança dele. A Regina Casé, ela tinha a confiança de quem ia lá e do cara se abrir e poder falar o que ele pensava. Que ele sabia que ele não ia ser editado, ele não ia ser mal interpretado, sabe? E o raciocínio dele ia ser mostrado. Eu nunca tive essa visão do Esquenta, velho. É um negócio, é como se aquele meme que tem na internet de um cachorro falando pra outro... Quando você mijar, isso tudo será seu. Tem uma amplitude, tem aquela paisagem toda. Eu nunca tinha tido essa visão e eu concordo com tudo que você disse, sem nunca ter visto um programa Esquenta. Só pelas chamadas, é sério, só pelas chamadas, que eu sabia que iam todas essas pessoas que você falou, sabe? Mas eu nunca vi um programa Esquenta porque eu nunca tive essa visão que você teve. Sabe, a gente tá falando sobre o funk, eu tô participando de um programa sobre o funk em que eu não escuto funk. Eu realmente teorizo. Eu não deixo ninguém falar mal do funk. Eu não deixo falar mal do funk porque é música, cara. E música é a melhor coisa que existe nesse mundo. Música é a melhor coisa que existe nesse mundo. Então se você for criticar música porque o favelado do Rio de Janeiro ou de São Paulo faz, ou porque o catador de tomate faz no interior do Brasil, você é um idiota. Se você critica o catador de tomate como Leandro e Leonardo, porque eu não sei direito a história do Chitãozinho Xororó, mas se você critica esses caras só porque eles são catadores de tomate, você é um merda. Porque a música do Leandro Leonardo é muito bonita. Se você ignorar um Cidinho Doca, um Claudinho Buchecha, sabe? Então quando vocês falam, são coisas, pra mim, muito boas. E, porra, cara, muito obrigado. Você me abriu a mente agora sobre o Esquenta. Muito obrigado mesmo. Oh, valeu. Eu jamais iria parar pra ver Esquenta. Apesar que eu discordo com você no fato da Regina Casé. Eu acho que ela é uma apresentadora bem forçada. Mas tirando isso, concordo em todo o resto. Mas assim, então, só pra botar uma última pergunta aí pra gente já ir pro encerramento. O que vocês acham que vai acontecer com o funk? Vocês acham que o funk tá caminhando aí pra ser mais aceito? Ou vai continuar essa mesma coisa aí, meio marginalizado? Tem alguma saída aí? Posso falar primeiro, só para não esquecer o raciocínio, porque eu pensei isso lá antes, que assim, eu acho que o funk, ele entendeu que todo mundo ficou reclamando com o fim das gravadoras, entende? O funk foi fazer por si próprio a divulgação, a venda ou a produção dos seus produtos antes da internet, durante a internet, sabe? O funk já entendeu que eles tinham que fazer as paradas dele sem contar com apoio de gravadora, sabe? Eles foram fazendo suas coisas eles mesmos fazendo, igual o Emicida, fazendo o Laboratório Fantasma, imprimindo, escrevendo em cada capinha de CD, etc, etc. Eles foram fazendo isso há 20, quase 30 anos atrás, porque eles entenderam que, pô, ninguém vai apoiar a gente, então vamos fazer nós mesmos. Hoje, os artistas que reclamam do fim das gravadoras, do fim da divulgação, amigo, um cara que começa hoje, um cara que toca uma MPB ou até mesmo uma banda de rock, pode reclamar que falta divulgação. Eu nunca vi nenhum artista de funk reclamar de falta de divulgação. Então, acho que o funk, ele vai... Não é uma questão de evoluir, ele vai se transformar cada vez mais. Desde a batida Volt Mix, o tamborzão, ao funk pop que hoje tem, que em alguns lugares é funk ostentação, em outros lugares tem várias denominações, mas o funk nunca vai reclamar de falta de divulgação, porque o funk sempre vai estar na moda. Só penso isso. O funk sempre vai estar na moda. Claro, nunca vai ter 100% de aceitação. Sempre vai ter aquele, não gosta. Mas, vai decair. Eu acho muito difícil. Ele pode se adaptar como ele se adaptou. Agora, a diferença do que foi falado de Claudinho Buchecha, Funk Melody, para os funk de agora, totalmente diferente. Se adaptar, mas acho que cair, acho que não cai não, é muitos fatores ajudando ele a se levantar, cair na boca do povo e contando um pouco da história de cada um, o funk ostentação contando a história de quem tem dinheiro e os proibidões contando a história de quem tá morando na periferia. Ele tem toda uma fórmula para dar certo. Eu já... manifesto uma opinião um pouco menos otimista, sabe? Eu acho que o funk, ele vai enveredar mais pra esse negócio de música pop, sabe? Mas vai... Eu vejo que cada vez mais, talvez, vai adaptar a música pra tocar mais na rádio, pra, sei lá, ficar algo que... alguma coisa que... vai agradar a família inteira, sabe? A todas as idades, é louco, bicho. Então. Se você for pegar o funk como ele tá agora, ele já tá caminhando pra um pop mesmo, né? Pra um eletrônico. E eu tava até comentando com a Mariana, que eu tava vendo os últimos documentários lá, e aí depois a gente foi ouvir algumas músicas aqui pra colocar na pauta, que estão fazendo mais sucesso. Eu acho que o caminho do funk é fundir com o trap. Eu acho que na hora que os DJs, os produtores, descobrirem como encaixar o trap no funk, Vai ser, porque já tá tendo uma parada que é o 150 BPM. Eu tenho um irmão de 17 anos, cara, que ele posta umas paradas, que é o meu irmão mais novo, tem 17 anos. Então, ele tá escutando umas paradas que tá meio caminhando pra isso aí mesmo, Guilherme. Você tá certo. Entende? O cara mistura aquele fraseado rápido, tipo o Eminem, mas tem uma batida funk lá, sabe? Não sei como acontece isso, mas rola. O trap, ele bebeu pra caramba do funk, tá ligado? É por isso que eu acho, porque não sei o trap gringo, mas o trap no Brasil, ele tem muito. Os caras do rap, né? Porque o trap, ele é uma coisa dentro do rap, vamos dizer assim, mas já tá tomando mais uma forma fora do rap também, já não tá tão dentro do rap. Eu acho que comparando o trap gringo com o trap brasileiro, eu posso estar errado, mas eu acho que sonoramente os dois são muito parecidos. O que vai mudar é o conteúdo das letras, sabe? É porque o rap nacional, isso aí depois a gente fala também no episódio de rap nacional, ele tem ainda a parada da mensagem, sabe? Ele não passou ainda, porque o trap, ele é o que o funk é no Brasil. Sabe, o trap gringo, ele é a parada da ostentação mesmo. Ele não tem letra, ele não tem nada. Ele é ostentação, tipo, eu sou mais foda que você e pronto. Eu acho que na hora que os caras do funk descobriram uma maneira, porque os caras não descobriram ainda, de colocar esse trap dentro do funk, que aí até ia falar que eu ouvi, não, nunca tinha ouvido falar, mas pesquisando agora, hoje, eu descobri que tem uma parada que chama 150 BPM, que é um novo estilo de funk que tá surgindo, que é um funk aceleradão. É que geralmente quando você vai construir a base de música eletrônica, o que você usa como padrão é o modelo de tempo 4x4 e 130 batidas por minuto, sabe? Agora o pessoal anda acelerando cada vez mais pra ficar com... Daí você pode acelerar pra 150, 180. Eu já ouvi músicas com 180 e fica... bem, bem caótico, sabe? É, pois é. Então eu acho que pode ser por aí também uma evolução. E outra coisa é ser engolido pelo essa homogeneização da música, né? Porque eu ia até comentar lá no meio do episódio sobre o brega funk. O brega funk é o quê? Você pegou o sertanejo... Sertanejo não, o forró, né? Esse forró mais pop aí do Wesley Safadão. E misturou com a batida de funk e saiu o MC Loma. Então o MC Loma é isso, o brega funk. E aquela música até que eu botei lá no Offcast, cara, é... Você tem que ouvir essa música, ela no normal e ela no velocidade 1.5. Parece que ela é... A batida dela é feita no normal, sabe? Na velocidade 1. E a menina, ela canta atrasada, mais devagar. Então quando você põe ela na velocidade 1.5, a voz da MC Loma está normal, como se ela estivesse cantando normal, e a batida está mais acelerada. É muito louco isso, porque isso dá uma mexe com o som na sua cabeça, bem, bem esquisito e fica legal. Vocês viram o link que o Bruno passou aí no chat? Já existe o trap funk. já. Não, e olha só, tem cara vendendo já as paradas das batidas já feitas no 150 BPM. Aí eu botei ali o penúltimo e último link que eu botei, é exatamente isso, é um pessoal chamado Matuê, a música chama Anos Luz, aí tem a versão original. Se você escutar a versão funk 150 BPM, é totalmente diferente, sabe? Então assim, e aí tem o cara fez o trap funk do Bella Ciao, que o Guilherme já tinha falado... que o cara pegou uma música revolucionária, né, dos italianos e transformou isso. Então assim, cara, o problema na minha opinião é sempre isso, a gente, aquela questão que se fala sempre da quantidade de informações que a gente tem hoje, da quantidade de como é que fala? De informações, de dados, de coisas novas, você absorve aquilo. Você não tem tempo. Chegará um tempo que os psicólogos pararão de falar em zona de conforto. Porque com a quantidade de informações, pelo menos em música, você não tem mais como falar em zona de conforto. O Sandro colocou no nosso grupo de WhatsApp um quadrinho muito legal, que é assim, aquelas pessoas que falam assim, antigamente era melhor, antigamente era legal. E aí vai falando assim, tipo, no futuro, daqui a 100 anos, o cara falando, antigamente era legal. Pois aí é. Mostra uma pessoa no século XX, mostra uma pessoa no século XIX, vai voltando no tempo, até o tempo das bactérias. Aí a bactéria falando, ai que tédio, sabe? Que não acontece... No tempo das bactérias não acontecia nada. Essa nostalgia é chata. Eu já disse isso, sabe? A nostalgia é chata. Então, você tem que se acostumar com o novo. Você não vai mais encontrar um Bob Rum. Você não vai mais encontrar um Cidinho Doca. Daqui uns tempos, você não vai encontrar nem mais a Anitta, nem a Ludmilla. Você vai encontrar... Já existe a MC Loma. A Anitta, pra não perder espaço, já contratou a MC Loma. Sabe, zona de conforto na música não existe mais. Então, eu acho que esse pensamento aí também a gente já pode encerrar, que eu acho que fechou muito bem o pensamento do Bruno. E vamos lá pro momento cultural, né? Roda a vinheta aí. Momento cultural. Olha, nos dois últimos programas que eu participei com indicação cultural, eu indiquei coisas a respeito do tema. O Guilherme diz que não precisa ser, mas eu não vejo razão de não ser. Então eu sempre indico livros que tenham a ver com o tema. Não adianta, meu lado professor não consegue se dissociar da minha persona. Então tem um livro muito legal, que é uma série lançada pela editora Revan. É uma série que eles lançaram chamada Criminologia de Cordel. Criminologia de Cordel. Eu tenho o volume 2 e o volume 2 se chama Tamborzão, Olhares sobre a Criminalização do Funk, que é o estudo de uma socióloga, e aí ela é organizadora, mas tem várias pessoas falando exatamente sobre uma coisa que a gente falou no programa, sobre a visão das pessoas, a visão preconceituosa e a visão criminalizadora que as pessoas têm sobre o funk. Então tem MC Praga, MC Orelha e outros personagens do funk, moradores de favela, etc, etc. Vale muito a pena ler. E tem um livro, mas ele é caro, mas ele vale a pena dar uma olhada, que se chama A Ralé Brasileira. E o capítulo ele é feito pela... Acho que, se não me engano, é pela UFMG. Ele fala também desse capítulo no Rio de Janeiro. Exatamente, ele lida com as favelas do Rio de Janeiro e a relação das favelas com o funk. Como o Bruno ilustrou, né, nossas dicas com livros e tudo mais, eu vou fazer duas dicas aqui extremamente rápidas, porque esse programa já tá enorme. Então eu vou indicar primeiro um canal no YouTube, que como eu inventei uma coisa, né, que é a dica relacionada com o tema. Então eu vou indicar aqui um canal do YouTube que ele faz medley de várias músicas de funk misturadas com músicas pop, sabe? Quando eu digo músicas pop, eu digo no sentido de popular mesmo, sabe? Tem músicas que eles fizeram com medley com base em Red Hot Chili Peppers, com Pitbull e coisas assim. Eu vou até colocar o link aqui. E outra dica que eu vou dar é um site para você, jovem, que gosta de sistemas de streaming e gosta de assistir filminhos via internet. Tem um site que se chama Libreflix. E sim, o nome Libreflix não é à toa. Ele é como se fosse um Netflix, mas só de produtos que são de domínio público. Então, tipo assim, você não paga por ele, você não tem que fazer cadastro nem nada, é só você simplesmente entrar e assistir. E ele é muito... Eu gosto dele porque ele tem vários documentários. Pra quem, tipo assim, se você reclamar, ah, é Netflix, não sei lá o que, fica, tem que pagar e tal, tem uma versão gratuita, que é o LibreFlix, que apoia também essa cultura que a gente tem de Creative Commons e essas paradas. Indicar o livro Não Conte a Ninguém, que é um suspense, um drama policial, assim, investigação, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E a série The Wayne, que é uma série também muito, muito, muito boa. Vale muito a pena perder um tempo dando uma olhada. Esse Não Conte a Ninguém é muito bom, cara. Eu há um tempo atrás, eu lia pra caramba os livros do Harlan Coben. É o primeiro livro que eu, li, que eu li dele e, sinceramente, me apaixonei. Ele é muito sinistro com os suspenses dele. E pedi desculpa também, que eu tô um tempo afastado de gravar podcast, então hoje fiquei meio... Só observando, aprendendo com os mestres. Que isso, cara. É falta de entrosamento, tem que voltar. É igual jogador quando volta do departamento médico. ele volta entrando ali no segundo tempo. Daqui a pouco você já tá de titular de novo, pô. É, isso aí. Época de Copa, a gente devia ter feito mais analogias com futebol. Eu tô gostando de ver que a gente abriu um espaço aqui pro momento cultural pra indicar uma coisa, né? O pessoal já tá indicando duas. Eu quero ver onde é que você vai parar. Ah, desculpa. Não, olha, não tem só, problema, eu não. Só acho que você tem que perder essa sua mania de achar que o podcast deve durar uma hora. Filho, o anticast, que é um dos podcasts que tem mais download nessa porra desse país, às vezes faz podcast com 2 horas e meia. 2 horas e meia. Tá bom. E sem edição. Exatamente, Zé. A gente tem conteúdo. A gente tem conteúdo. Então vamos botar pra fora. Ah, beleza. É, a única coisa que eu peço pra cortar é a moto que fica passando aqui na avenida. Você bota uma barricada aí, Zé. Então, você que é ouvinte, é porque eu penso no ouvinte, entendeu? Eu penso em você, ouvinte. Porque eu não quero que você se enjoe da gente. Então, uma hora, né, pra ficar aquele gostinho de quero mais. Mas se você, ouvinte, quiser um programa de 2 horas... o pessoal não tem problema em falar 2 horas, não. Então você pede aí nos comentários, na rede social, fala, não, bota mais, eu quero mais. Olha, porque conteúdo pra falar a gente tem. É só pra eu indicar aqui o meu momento cultural. É uma série chamada Atlanta. Não é novidade, já tá na segunda temporada e eu não assisti a segunda temporada ainda porque não saiu na Netflix. Muito boa. Ela é um pouco relacionada ao tema porque conta a história de... Porque lá nos Estados Unidos não tem funk, né? Então lá é só o rap. Mas conta a história de como que esses caras, né, surgem no rap e de uma hora pra outra o cara começa a ficar famoso, começa a ficar conhecido, mas ele ainda mora na quebrada e passa por dificuldades e tem a questão também de envolvimento com o tráfico, né, que também é realidade de alguns MCs. Eu tava ouvindo a história, vendo mais a história até do Sabotagem, que é do rap aqui. O cara morreu por causa de coisa do tráfico, né? Que ele era envolvido com o tráfico e foi acerto de conta. Um cara assim, genial e que poderia ter produzido muito mais pra música, né? Então vale muito a pena. Ela é toda produzida pelo Donald Glover. E, inclusive, já que tá todo mundo indicando duas coisas, eu indico também que, se você ainda não ouviu o This is America, né? Isso é América, cara, vai lá no YouTube e assiste esse clipe, ouve essa música, que é uma coisa assim, de estourar a cabeça, sabe? Como que o cara conseguiu ali num pequeno videoclipe de 3 minutos, sei lá, 5 minutos, fazer um resumo sobre a violência em cima, a violência no estado americano. Então vale muito a pena ver esse clipe, mas ele já tá muito popular, acredito que a maioria das pessoas conhece. Vamos fazer uma subcategoria agora dentro desse podcast, que é pra gente falar sobre o clipe. Ah, pois é. Vamos encerrar. Muito obrigado a você que nos ouviu. Obrigado a todo mundo que participou aí. Bruno, Zé e Paulo. Paulo, bem-vindo de volta. Volte sempre, não suma mais. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, @papocalçada, Twitter e Facebook. Então segue lá, comenta. Nosso blog é papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Pode comentar. Se vocês... Eu tava até pensando sobre isso, sei lá, de criar uma comunidade no comunidade não, né? Um grupo no WhatsApp para o público interagir com a gente, porque a gente precisa também de saber o que o público quer ouvir, né? Porque a gente não faz isso aqui só pra gente. A gente faz pra gente, mas também é pra alguém ouvir. Então, se vocês quiserem, porque a gente vê, por exemplo, o episódio sobre relacionamentos teve uma puta de uma recepção muito boa. E outros episódios às vezes não tem. Então, assim, é pra gente saber, isso aqui vai, isso aqui não vai, é melhor falar sobre isso. Vocês mandam bem nisso aqui vocês não mandam tão bem. Então, interage aí com a gente, deixa um comentário, fala por que você ouve a gente, compartilha com um coleguinha. Muito obrigado a todos que têm compartilhado. Os últimos episódios estão andando muito bem. O remix está andando muito bem. E-mail é papocalçada@gmail.com. Se você quiser nos apoiar lá, nos mandar um recado mais detalhado, né? Mais explicativo, quiser deixar no comentário, pode fazer também. E também estamos no YouTube, tá, gente? O YouTube é o seguinte: tem muita gente que tem preconceito. Assim como tem preconceito com funk, tem preconceito com podcast no YouTube. Só que vocês já perceberam que o Papo de Calçada não tá nem aí pro preconceito de ninguém. A gente vai fazer o que a gente tiver que fazer. Então, conversamos aqui, galera, vamos pôr no YouTube? Vamos pôr no YouTube. Então, estamos até fazendo mais aí com músicas sem direitos autorais, alguma coisa desse tipo, para publicar no YouTube, para tentar popularizar. Então, se você ouve a gente, vai lá no YouTube, clica lá, segue a gente, porque vai estar também no feed do YouTube, todos esses últimos episódios vão estar lá. Esse eu não sei se vai estar, porque vai ter muita música com direitos autorais. A gente pode até tentar pular, mas se o YouTube derrubar, não vai ter o que fazer. Aí vai ficar só no feed. Mas segue lá, dá uma curtida, compartilha pros coleguinhas, dá um like lá também, porque pra tentar ajudar a gente não quer pedir dinheiro pra ninguém, sabe? Mas o YouTube é uma forma da gente tentar ganhar alguma coisa, uma popularidade a mais, e pra daqui pra frente virar uma coisa melhor, até pra gente produzir melhor o podcast. Se der mais um tempinho, eu queria, né, voltar aquela nossa meta que a gente tinha, né, antiga, só que a gente ainda não esqueceu, gente. Tipo assim, olha, eu vou te falar que, tipo assim, olha, o Guilherme, ele foi todo simpático, sabe, ele foi todo educado, mas eu vou falar, eu tô decepcionado com os meus fãs, ou melhor, com os nossos fãs, porque, olha, a gente só tá com 155 curtidas, gente, poxa. Quanto tempo que tem essa página? Cara, uma página de uma pizzaria, cara. De que cidade mesmo? Açu, no Rio Grande do Norte. Açu. Cara, no Rio Grande do Norte, uma pizzaria tem, sei lá, 5 mil curtidas e a gente tá com 155, gente. Pô, gente. Não nos decepcione. Vai lá, gente. A gente quer aqui provar que a gente tem ouvintes, vocês. Eu quero imaginar que a gente não tá fazendo isso só pra gente mesmo e pras nossas famílias ouvirem depois. Fale pela sua família, minha família eu não ia ouve. Falar isso. A minha também não ouve, não. Nem minha namorada ouve, cara. Não, a minha também não. Nem minha mulher. A minha ouve. Também não. Cara, eu já tô desistindo de indicar, sabe? Então, você que ouve e você que tem amiguinhos que ouvem podcast, indica pra eles. Fala, opa, eu ouvi um pessoal legal aí, um pessoal maneiro, um pessoal que está por dentro das coisas que andam na internet. Então, você não quer ficar por fora. Você quer ir lá e curtir facebook.com/papodecalçada. É isso. Ô, aí, Zé, vou lançar uma promoção aqui de última hora e tal. Vou fazer o seguinte, promoção. Se o Papo de Calçada, eu vou pedir pouco pra essa promoção. Se o Papo de Calçada chegar em 500 500 curtidas no Facebook, não é nada. 500 curtidas não é nada, já tem 155. Nós vamos deixar um ouvinte participar aqui. Nós vamos pensar direitinho como é que vai ser essa participação. Boa! Mas ou vai ser os nossos ouvintes, eu acho que pode ser todos, vão mandar recado aqui e vai ter um episódio especial para o ouvinte, para o ouvinte falar o que ele quiser. Se quiser falar mal, quiser falar bem, quiser falar o que quiser. Você tem um sonho, você aí que tem um sonho de participar de um podcast, essa é a sua oportunidade. Olha lá. E o tema vai ser a escolha do ouvinte. Não sei o que nós vamos fazer. Nós vamos criar um super grupo no Skype. Não vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma loucura. É desespero, gente. É desespero pra conseguir curtir, né? Entendeu? É isso que é o negócio. Então, você é ouvinte. Se a gente conseguir 500 curtidas no Facebook, nós vamos botar você aqui no Papo de Calçado. Você pode falar lá, pode encher o saco. Eu consegui, minha avó curtiu, então eu tenho que falar. A gente vai te pôr aqui. Demonstre o seu carinho pelo Papo de Calçada. Isso aí. A gente chega lá, hein? Então, estamos de olho em você. Faça o que é certo. Eu digo mais, eu quase não atuo mais no Facebook por causa dessas coisas de política e tal. Se você compartilhar o Papo de Calçada, eu vou partilhar o seu post. Não. Ó, vai. Mais interessante. Se você compartilhar o post direto da página do Papo de Calçada, o Bruno da S vai dar um amém no seu post. Isso! Ó, promoção aqui é feita na hora, rapaz. Aqui é publicidade de guerrilha. É, pois é, a gente tem que seguir de qualquer... E só pra valorizar isso aí que o Zé tá falando, o Bruno é um cara que mora na fazenda, praticamente, ele mora numa chácara. Ele quase não entra na internet, pra vocês terem noção. Exatamente. O cara não é de ficar no Facebook, no Twitter, nem nada. Então ele vai dar um amém no seu compartilhamento. Você vai ser uma pessoa super especial. Só pra isso. Veja o grau de especialidade que vai ser o seu compartilhamento. Tá joia? Então, bora lá, galera. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Esse aí é o Papo de Calçada. Abraço. Em pé. Valeu. Só peço autoridade, um pouco mais de competência. Vamos lá. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Diversão hoje em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Ficar lá na praça que era tudo tão normal, agora virou moda violência no local. Pessoas inocentes que não tem nada a ver estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela, só vejo paisagem muito linda e muito bela. Quem vai pro exterior da favela sente saudade, o gringo vem aqui e não conhece a realidade. Vai pra zona sul pra conhecer água de coco, e o pobre na favela vive passando sufoco. Trocar a presidência, uma nova esperança, sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. Povo tem a força, precisa descobrir, se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Quero ouvir. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz onde eu nasci, e poder me orgulhar. O pobre tem o seu lugar. Diversão hoje em dia nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Fica lá na praça que era tudo tão normal, agora virou moda violência no local. Pessoas inocentes que não tem nada a ver estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca